blue gardenia, flor da recordação, que traz ao coração lembranças do amor primeiro, gardenia. Pétala já sem cor, sombras de um grande amor que o passado levou. É o perfume vago, tão pouco durou. Lembra em doce afago quem me abandonou. Da recordação que se desfolhou no coração. I live for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, flor da recordação que se desfolhou no coração.